Tô triste. Tô triste, não tô feliz. Vai chorar, Esther? Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Eu queria, sim, que Deus tivesse piedade.